Começa agora no Canal 2, Conversa Semanal. A seguir, não perca mais uma edição de Reminiscence. A partir deste momento, Conversa Semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá amigos, aqui os cumprimenta J. Salvador para mais uma apresentação do nosso Conversa Semanal. Eu Conversa Semanal tem prestígio do Canal 2 da Rádio Antena Web, o prestígio da Rádio Um Grande Amor, da Rádio Lusitânia CB e do canal Onda Nacional. Este programa é produzido, editado, gravado e apresentado por mim, J. Salvador, a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Como sempre no início desse programa, desejo que todos tenham tido uma ótima semana, que tudo aquilo que vocês desejaram tenha sido realizado. Dito isto, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Conversa Semanal. Conversa Semanal, que é, como sempre lhes falo, transmitido por um pool de rádios via internet, integrando Brasil e Europa, para meu orgulho. Como país, o rotor da economia mundial é os Estados Unidos da América do Norte. Dois terços do mundo trabalham para satisfazer as necessidades dos Estados Unidos. Outro rotor econômico do mundo é o bloco da União Europeia. Como produto interno bruto, o dos Estados Unidos é o maior do mundo, se nós classificarmos o produto interno bruto por países. Agora, o produto interno bruto realmente maior do mundo é o do bloco europeu. Bloco europeu que está a voltas com uma grande crise patrocinada pelos problemas financeiros da Grécia, Espanha, Itália e Portugal. O empobrecimento da classe trabalhadora na Europa é sentido e visível de ano para ano. Na região de Bremen, na Alemanha, foi feita uma pesquisa e os trabalhadores se queixam de que muitas vezes, mesmo estando empregados, empobrecem a olhos vistos. E comentam, inclusive, até que se eles, os que estão empregados, estão empobrecendo, o que se poderá dizer daqueles que dependem de seguro-desemprego? É claro que todos estão querendo que seja tomada alguma atitude. A chanceler Angela Merkel está muito preocupada. Mas o que se há de fazer se a Europa toda está em crise? A diferença nesse caso é a seguinte: a pobreza na Europa é menos pobre do que a pobreza na América Latina. E com tudo isso, lá vamos nós, vivendo as nossas pobrezas, as nossas vicissitudes, enquanto o bloco europeu vive as pobrezas dele e as vicissitudes dele. A diferença entre o bloco europeu e a América Latina é a de que eles têm recursos e mecanismos financeiros mais eficientes para resolverem seus problemas. É claro que eles acabam criando um verdadeiro castelo de cartas que, se ruir, não quebra apenas com eles, mas com o mundo inteiro. Vocês vão de se lembrar como é que foi depois da Segunda Guerra Mundial, reconstruída a economia da Europa. Houve um plano chamado de Marshall, Plano Marshall. Por meio deste plano, com uma grande cooperação dos Estados Unidos da América do Norte, a indústria europeia, inclusive o mundo financeiro, se reergueu. Muito pouca gente sabe, no entanto, o que foi que alavancou tudo isto. E por isso que eu falei que há mecanismos financeiros existentes na Europa e também nos Estados Unidos que não são muito conhecidos dos povos da América Latina. Um desses mecanismos financeiros é o que a gente pode chamar de Private Placement Programs. O que são Private Placement Programs? É a compra e venda de bônus da dívida de países ou de papéis de grandes empresas. A lucratividade se dá entre o ágio e o deságio da compra e venda desses papéis. Como a Europa precisava se reerguer e rapidamente, os Estados Unidos da América do Norte patrocinaram a compra e venda de muitos bônus daqueles países em falência por causa do esforço de guerra. Se formos, no entanto, perguntar a algum gerente de banco brasileiro o que é um Private Placement Program, ele não saberá dizer. É um contrassenso. Nós temos um dos sistemas bancários mais mecanizados do mundo, um dos sistemas mais eficientes, mas o sistema gerencial ainda é arcaico. Fazer o quê? Não é mesmo? Enquanto isso, vamos rodar a primeira música do nosso Conversa Semanal. E esta vem com Captain Tennille, Do That To Me One More Time. Já voltamos com o nosso Conversa Semanal. Baby, tell it to me once again. One more time. One more time. One more time. Depois de ouvirmos essa música com Captain Tini, o Do That To Me One More Time, estamos de volta com o nosso Conversa Semanal. A crise na Europa está suscitando aparentemente gestos de solidariedade de quem nem se esperava. Autoridades chinesas estão muito preocupadas com o que está acontecendo na Europa. Estão se comprometendo a colaborar com as autoridades financeiras do bloco para ver de que forma podem ajudar na resolução da crise. Ora, grandes compradores das quinquilharias chineses, ou melhor, chinesas, os europeus estão surpresos com esse gesto de boa vontade da China. Não poderia ser diferente. Mas, para tudo, há uma grande explicação. Já comentei em outras oportunidades que a China é detentora de uma boa fatia da dívida dos Estados Unidos. A China tem 3 trilhões de dólares em papéis dos Estados Unidos na mão. E se resolvesse resgatar esses papéis, seria um Deus nos acuda no tesouro norte-americano, ou melhor, no tesouro dos Estados Unidos. Justamente por isso, a China tem um grande poder de barganha junto àquele governo. O mesmo acontece em relação à Europa. Muitos e muitos países, dentre eles a Espanha, Portugal e Itália, estão muito comprometidos com os chineses, porque os chineses têm muitos papéis das dívidas desses países no cofre. Mas a China tem todo esse catatal, como se diz aqui no Brasil, de coisas dos europeus e dos norte-americanos, justamente porque, não pagando direitos sociais, pode provocar dumping e vender seus produtos muito mais baixos que a concorrência. E claro, isso aumenta o faturamento do país, falo da China, e aumenta diariamente a reserva trilionária de divisas que a China tem. A China vai ajudar a Europa não porque o povo chinês seja bonzinho, mas porque uma Europa forte pode continuar comprando da China. Aqui no Brasil, os chineses estão chegando com toda a força, comprando grandes extensões de terras e se associando em joint venture, e também na área da construção civil. Não ficarei muito surpreso se um dia os chineses resolverem arrematar a dívida brasileira. É mais um país a comer na mão dos chineses. A segunda música do nosso Conversa Semanal traz Steve Winwood, um dos meus pops prediletos. E com Steve Winwood, A Higher Love. Dive his way through. Este é o nosso Conversa Semanal por um pool de rádios via internet unindo o Brasil e a Europa. Fazem parte deste pool o Canal 2 da Rádio Antena Web, a Rádio Grande Amor, a Rádio Lusitânia CB e a Rádio Onda Nacional. Nos últimos 10 anos, dissolveram-se algumas trilhões de toneladas de gelo dos trópicos. Segundo estatísticas, o gelo derretido no mundo nesses últimos 10 anos daria para cobrir os Estados Unidos inteiro com cerca de 1 metro de água. O nível dos oceanos está aumentando gradativamente em função do derretimento das calotas polares e de geleiras eternas do Himalaia. O que eu acho interessante é que os ambientalistas divergem. Uns dizem que gases lançados na atmosfera estão aumentando o efeito estufa e aquecendo o planeta. Outros já dizem que a coisa não é tão grave assim. Particularmente, acho que de fato o mundo está aquecendo mais e vivi essa situação na prática por 2 vezes. Lembro que quando estive em Trinidad e Tobago, em 2009, encontrei um clima bem mais quente do que na época em que vivi lá e morei 2 anos. Mais recentemente, em 2011, quando passei 15 dias lá, pude sentir isso novamente. O clima ali naquela área da América Central está realmente com uma taxa muito elevada de calor. O contraste também é verdadeiro, porque a Europa está enfrentando um frio sem precedentes. Conversando com um amigo português, o Abílio Oliveira Faria, que estava passando um fim de semana na França, ele me disse que estava tudo muito congelante e por isso eles estavam sendo obrigados, sacrificados, pobrezinhos, a tomar um vinho Bordeaux francês. Que tristeza, não é mesmo? Andei lendo que está havendo uma grande tempestade solar. Andei lendo também que essa tempestade solar não vai afetar o clima na Terra. Será? Só que tem um problema. As telecomunicações são e serão sim muito afetadas pelas tempestades solares. A estática provocada provoca a ausência de propagação quando os radioamadores querem fazer suas comunicações. Eu fui operador da faixa do cidadão durante longo tempo e sei bem o que é isso quando você precisa modular com alguém lá no outro canto do Brasil e a propagação está ausente. A propagação se faz ausente justamente quando o sol não colabora. Quando há tempestades solares, a propagação some. Vamos ouvir agora, no nosso Conversa Semanal, um grupo do qual também gosto muito. Agora eu vou dar uma abusada na pronúncia do meu inglês, hein? Rail Speedwagon. Que tal, hein? Hã? Rail Speedwagon. Que nojo. E com Rail Speedwagon, vamos ouvir Inuletta. Os americanos dizem Inuletta. Daqui a pouco voltamos com o nosso Conversa Semanal. lamentando muito o passamento da Whitney Houston no final da semana passada, vou finalizando esta edição do nosso Conversa Semanal. Como sabem, houve mais uma edição do Grammy nos Estados Unidos e uma das vencedoras foi a cantora inglesa Adele. E é a música da Adele que vou deixar rodando com vocês, pelo menos até completar os 30 minutos de programa. Agradeço a atenção de todos e espero contar com a mesma audiência na próxima edição. Agradeço os diretores do Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor, Rádio Lusitânia CB e também a Rádio Onda Nacional. Boa semana a todos. Bye, bye. Dark. Finally, I can see you crystal clear.